já estão marcando no relógio a contagem regressiva da tua vida e do teu fim. Já estão marcando a data do velório, uma multidão de convidados pra sorrir da tua queda. Já compraram caminhões de espinhos pra cobrir o teu caixão. Eu contemplo a nuvem negra, são as roupas desta multidão. Já estão marchando ao encontro de um cemitério pra deixar a cova aberta e pronta e certa para ti. Mas eu vejo a multidão de anjos indo a ele agora, nessa hora, um grande brilho, um clarão. São espadas desembainhadas pra acabar com essa festa e ferir toda essa tropa, destruindo, colocando ao chão. Você vai ver essa guerra, essa peleja, essa prova não é sua. Você vai vencer. Deus vai reverter esse amargo em doçura. Você vai ver uma multidão de pé agora pra te receber, pra te honrar, te aplaudir. Você vai ver quem pensou te ver caído, morto em ruínas. Você vai vencer quem sonhou te ver por baixo, vai te ver. Você vai ver uma multidão de pé agora pra te receber, pra te honrar, te aplaudir. Você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Você vai ver essa guerra, essa peleja, essa prova não é sua. Você vai vencer. Deus vai reverter esse amargo em doçura. Você vai ver uma multidão de pé agora pra te receber, pra te honrar, te aplaudir. Você vai ver quem pensou te ver caído, morto.